9 táxi via Alfa, reporte em Juliette. Alfa, reporte em Juliette, tá 3284. Azul 42, 9 lado para o táxi, com 8, 9 a bordo, 4 horas e 40, Ribeirão Preto. 4299, liberei táxi à direita, ponto de espera 1295, ajuste 1095, um boa viagem. 1095, direita e lá, 1895, azul 4299, na boa. Boa. Azul 4299, ponto de espera, número 0. Azul 4299, boa, autorizado alinhar e decolar, pista 0, vento 120 graus, 069. A linha decola na pista 0, 4299, azul. Dia. Autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi, November. Beiraba 430, conforme rota do Glorioso. Decola pista 97, curva direita, saída boa, após direto. Controle 119, décimo 35, transponder 5021. O Babão, meu Romeu Bravo. Obrigado, bom dia. Quantos a bordo? 2895, ajuste 9015, por favor. Uma frequência 119.25. 35, ONU, ANAV, decimal 35. Obrigado. Serra Novembro autorizado o táxi, reporte na papá para ingresso na pista. Novembro autorizado o cruzamento Quebec após Mike reporte Sente da Lima. Salvador, acionando 6312, centro da Juliette, está no portão 9, autorização Recife, 84. 6312, Salvador Recife, autorizado 350, conforme a rota do plano de voo, decola pista 90, curva esquerda, saída curva da Caju. Controle 119-35, transponda 5030, rocha da 6312. Autorizado Recife no 350, decolando da 10 para a esquerda, Fuca, transição Aracaju, 1935 controle, 5030 no transponder, SNL 6312. Tá, 19, chama pronto. Chama, fala pronto, SNL 6312. Tá, Azul, muito bom dia, Azul 2796 para autorização, João Pessoa, paciente da Juliette. 796 autorizado, João Pessoa, 190, via Golf 677, conforme rota, decola piso 90, curva esquerda, saída Conde, controle 119, decimal 35, transponder 556. Autorizado conforme João Pessoa, 190, Golf 677, conforme rota, decola da 10, primeira esquerda, saída Conde, 11935, transponder 5565, 11935 ao controle, 5565 ao transponder, o azul, 2796. Correto, chame pronto, né, moto 12. Para pronto, na linha 47. Autorizado, ingresso no Gran Pátio. Táxi via Índia Alfa até o ponto de espera. Ponto de espera 295. Confirma indicativo novamente, por gentileza. Via Pátio 1, Índia Alfa no ponto de espera 295. E aí, Papão Romeu, Foco Serra. Autorizando 79 para trás, decolagem imediata. Autorizado alinhar e decolar sem parada, vento 120 graus, 0,6 nós, pista no zero. Decolar sem parada, então. Entrado. Decola pista 97, curva direita, corredor axé, controle. 35, ponto 017, mais embora. Positivo, 1000 pés para Manati, pelo corredor Axé, na torre 1, no controle 1 a 1935, com transponder 0117. Posso ligar. POB? 0706 na POB, 06. Metro 1895, ajuste 9095. Tomador, eu azul 2796. Pushback e acionamento. Confirme a posição 2796. Olha, eu acredito que seja o pátio 2 Lima. Tem o pátio de carga, não é isso? Não sei se é o Correio. Não, não é o do Correio, não. É aquele que foi reformado agora. Eu desconheço o nome dele. Tomador, que é autorizado, chama táxi. Perdão, eu disse 2 Lima, mas é, você tem razão, é 12. É, chamar o táxi, muito obrigado. Salvador, 3304, bom dia, autorização Brasília. Cópia, ajuste 0015. 15, teria saída prevista? Saída Arbol, LF. Arbol, LF, obrigado. Exato, 3604. 3305, é o controle da 3304. Poderia comprar a rota? É Lessa, Upper Zulu 17, Apilo. Correction para posicionamento. Câmara. O Uno 60 no solo 859, libera para cima direita, para que você continue e chame solo em 12, 19. Pois é, mano, bom dia. Alô, Salvador, com 2196. Confere e confirme para solo. Alô, 2196, tem a informação. Juliette, autorização para Porto Seguro. 3196 para Porto Seguro, mantém o escute e aguarda a cópia. Prepara da L da Bidev. Da L da Bidev, do 2196. Fala, Matias, 1160, lembrando. 1160, bom dia, para estagiar o fechamento de Juliette. Bom dia, pode estar aqui, né? Tia Bravo, escuta? Positivo, bom dia. Autorizado o voo local, sobrevoo litoral norte, da cola controle ao norte. A sua 0137, 119-35, controle. 0137, Aciona 5032 no transporte, 119-35 controle. 360, apelido 50, decola 310, da El, Leda, Bidev, é o perfil da saída. Aciona 5038, 50319, 119-35 é o controle do 2196. 5032 é o transponder. Me chama quando pronto para puxar no 08, gol. 5032, gol 219. Salvador, azul, 2796 para o táxi. 46 a bordo, autonomia de 4 horas. Autonomia de 3 horas e 30 em São Fernando, Juazeiro. Teste para a Vigilância, repassando o ponto de espera do Zapata, ele seguiu na aeronave Juliette, estamos no Zapata 3. Autonomia de 3 horas e 30 em São Fernando, Juazeiro. Juliette, estamos no autorizado o cruzamento, posição 1735, táxi via Quebec, Mike, na Lima, solo 1219. Quebec, Mike, Lima, na Lima, 219. Mike, é como você chega? Quatro para o ponto de espera da Oscar, a gente anda 025, mas é pode. Azul 2796, ponto de espera, toma 0, próximo. 2796, bom dia, Linda, colando 0, vento 1, 30 graus, meia dúzia, né? Linda, Oscar autorizado a decolagem de São Luís 7, nas 140 graus, meia dúzia, nós. Azul 2796, decolou 06, controle 1, 19, 35, bom voo. 1935, muito obrigado, senhor Oscar, obrigado. Decolou 07, cara de Chapuã, transfere controle 1, 9, 9, 3, 5. Transferindo, não foi pelo alto, ponto 1, 9, 3, 5. 1, 8, 3, 5, perdão, obrigado. A linha puxa na mesma gate. 0, 8, 9, 5, 0. para a torre. Estamos segurando o resto do aeródromo no Cristo de Graça, tirando a parte para o solo. Para o táxi Gol 2196, tem 162 a bordo, 2 horas e 50, alterna Galeão. Active runway 10 Sierra Victor Delta radio beacon out of service. Over the approach control 119.35. Control tower on 118.95. Ground control and clearance 121.90. Attention. Taxway Alpha closed. Supreme Taxway Julia 10. Taxway India aircraft coming to military aviation. Contact with overall operation 122.5. Drop a cord in the vicinity of your phone. Otherwise, you will receive information Julia. Aeroporto Internacional de Salvador, Intervenção Júlia, UNM 02, Júlio, tempo variável 03, 9, visibilidade maior que 10 km, céu parcialmente nublado, 2, 1010, ajuste de altímetro, 10, 15, nível de transição 0, 45, temperatura 29 graus, procedimento ILS, S, para pista 10, pista mesmo 10, rádio farol Salvador, inoperante, controle Salvador, 1, 9, decimal, 5, torre operando na frequência 1, 8, decimal 9, 5, solo, retráfego 1, 10, 1, decimal 9, 0, atenção, taxiway alfa, interditado, entre taxiway, Juliet, taxiway India, aeronaves com destino ao pátio militar, contestar operação Salvador 1, 2, 2, 5, banco de pássaros nas vizinhanças do aeródromo, informe se recebeu informação, Juliet. Salvador International Airport, information Juliet 1102, variable, into the city, north, visibility more than 10 seconds, 2,000 feet, intersection 1015, condition level 045, temperature 29 degrees, ILS X-ray, procedure, the runway 10, active runway 10, Sierra Delta. 98 no 1, está autorizado a decolar. Iniciando, 989. Juliette, Tango Sulu, atente à esteira de turbulência do Boeing 737 da Rio e ali em mantenha no zero. Gate number 1, 311, thank you. Your gate is 02 and April 1. April 1, gate 02. 311, thank you. Para o táxi, 3304, seu pedido 114, tá com 3 horas e 20, Fernando Ribeirão. Gente, vai ser de passagem ao tráfego da Oxanera e após segue o mesmo que a parte índia e alfa, ponto de espera 72.995, altímetro 1015. Rosa Bianca, parte índia e alfa, direção da equipe, boa tarde, 3304, Xalé 632, coordenando com a equipe de solo, chame quando pronto para o táxi. Chame pronto para o táxi, coordenação com a equipe de solo, Xalé 632. Controle 119, decimal 35, bom. Decimal 35, obrigado, bom serviço. Controle Rio 981, bom dia. Controle Rio? 9891. Bom dia, contato a decolagem, submantenha nível de voo 360 via saída Momo. Via saída Momo 330, 9891, Rio. Desce para Delta, autorizado até a saída do pátio 3. Vai seguir a retaguarda do tráfego da TAM como número 2 no posto de espera. O altímetro marca 1015, via Pátio, Índia e Alfa. Posição no 0 no 5, ajuste. Juliette Bravo Delta. 0 no 5, vou lá para o Delta. Juliette Tango Zulu decolou ao 20, controle 119, decimal 35. Ao 35, Tango Zulu. Salvador, está 3304, ponto 0, pronto. Então, 3304, informo que a aeronave que decolou frente, menor performance, mesmo perfil de subida, irá aguardar para sua decolagem. Ali, mantenha no zero. Aí mantendo 0, aguardando, 3304. Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro 1015, bom voo. Motor de Alfa, ponto de espera 3.95, Tango Oscar, Oscar Bravo, prossiga. Nada Cruz para Salvador, na Cruz de Paris, acionado 0157. Limite para equipamento, Oscar, Oscar Bravo? Charlie, tudo 172. Obrigado, manter sobre regras de voo visual, reporte Paris para ninguém se interlar. Eu Voo 2196, chame centro Recife, no 25 decima 1. 251, voo 2196. na escuta. Prossiga. Coordene com a equipe de solo. Após a passagem da Avianca Cacalda, tem livre push, chame táxi. Três, três, zero, quatro, autorizado decolagem, pistão a zero, vento 1, 3, 0, grau, 7, 9. Decolagem, pistão 0, 3, 3, 0, 4. Jet, bravo, delta, a esteira de turbulência da aeronave da ação ali, mantenha no zero. Controle 1, 19.35. 19.35, boa, 3.304. Romeu Bravo Oscar, chame Recife 1288. 3.288 Oscar. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, 3.304. Ana 3604, contato para a decolagem, suba e mantenha nível de voo 360, via saída Arbor. Arbor, sobe ao 360, tá? 3304, sobe via. Salvador, bom dia, voo 1184, informação, Juliette. Voo 1184, sua identificação, deixa nível de voo 050, via chegada Mari, ajuste 1095. 050, via chegada, voo 1184. Salvador, bom dia, Xana 63, 2, ponto espera pronto. Xana 63, 2, bom dia. Alinha e mantém pistona 0, enquanto você aguardará a sua decolagem de aeronave à frente. Perfeito de subida semelhante, menor performance. Centenas de letras no lucro é sério. Estou mantendo, com poder do destino, Juliette Tango Zulu, mantenha 3 mil pés. Vai bater 3 mil, Tango Zulu. Para o táxi 3259, 172-4630 agora. E 119.35. 119.35, Juliette Bravo Delta. Solo Salvador, Delta 3663, com informação a Juliette. Como? Cogbo, após Cogbo Fruti. Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 10, compra o perfil da saída da El Leda Motiva. Intercepta a Pendulu 10, Taubaté, após decolagem, curva direita. Aciona 5044 no transponder, 11935 controle. Autorizado Guarulhos 340, conforme rota, Pendulu 10, até Taubaté. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda Motiva. 5044, transponder 1935, controle para 3663. Estratégiamento correto, me chama quando pronto para o push no parte 3. Me chamará pronto, está na posição 62, é o 3663. Decida Oscar Oscar Bravo. Possibilidade para a rotatória? Na negativa, mantenha por onde parite. Mantendo parite. Azul 2796, serviço radar terminado, 1 minuto para a Conde. Proceda agora com o controle da Caju na frequência 120, decimal 3. Azul 2796, copia o controle? Aqui, amor. E o 9811 no Recife agora, frequência 126, decimal 85. 2085, obrigado pelo serviço. Salvador, chamou o 2796. Estimativo, serviço radar terminado passando Conde, chame controle Aracaju 120.3. 1203, grato, azul 2796. Tanto 3304 vai na prova de Elefa. Elefa, tá 3304. Net Bravo Delta, agora sem nenhuma das restrições, autorizado subida para uma centena, na proa de Cogbo. Autorizado subida para nível 100 na proa de Cogbo, Juliette Bravo Delta. Sinal 35, bom voo. 1935, graças a Deus. Controle Salvador, bom dia, Xenemia 312. Xenemia 3-1-2, contato a decolagem, sube e mantenha nível de voo 350 via saída POCA. 350 via POCA, Xenemia 359, reautorizado a linha aérea decolar 10, vento 140 graus, sete nós. Decola, Tantra 3304. Tantra 304, Recife 1288. 288, Tantra 3304, obrigado. Uno 184, está com posição agora de 12 horas, com rumo oeste, mantendo 3 mil pés, o tipo é um SAR 402. 8-4-5. 7 Tango Zulu, tráfego na sua posição agora de 9 horas, afastado em 10 milhas com rumo norte, descendo para nível de voo 050, aguarde a ultrapassagem do mesmo para subir. Gente, está aguardando, Tango Zulu. Olá, Tango Alfa Bravo, passou o Paripa, está visual para pista. Gente, torre 198, decimal 95. Bravo. Porém, quando solicitado, será necessário que o senhor se afaste novamente para o farol de Tapuã de imediato. Torre Salvador, Papatango, Oscar, Oscar Bravo. Oscar, Oscar Bravo, prossiga. Passando a sua escuta, está visual na pista. Está presente o ingresso na final de 3 milhas, funciona 7, Oscar, Oscar Bravo. Bravo. No 184, vai Duna. Duna 184, o que você precisa bater o perfil? Ah, não vai ter que fazer desvio, esqueça. Tente o gol no 184. Decolou 32, controle 1, 9935, como bom. 0935, bom dia, tá? 389. Diva estimada de pouso. Tá estimando pouso ao 1303, Julieta Angelou. 1303 copiado, resposta atingindo a centena. Julieta Angelou, tá Angelou. 1184, desça 2 mil pés, ajuste 1095, autorizado o final do procedimento TLS, vem reporte no localizador. 2 mil pés, importará no localizador, voo no 184. Chief, 1288. Salvador, boa, Santa 3859. Santa 3859, contato a rama decolagem, submanter a nível de voo 360, via saída árvore. 360, se não atrapalhar, tem referência para voar telepa, se autorizar. Guarde. ...1859, autorizado voar na prua de Alepa. Alepa, muito grato, Santa 3859. Juliette, Bravo Delta, quando possível, estimado de pouso. Estimado de pouso, 1-3... 2-3, sei lá, 1-3, 1-3, 3-0, Juliette, Bravo Delta. 1-3, 3-0, copiado. Tive desvios o gol no 84, confirme que tem sonho de interceptar nessa proa, 030? Porque eu sou autorizado para interceptar nessa proa. Autorizado para interceptar nessa proa, reposta no localizador. 84, sim. Romeu Oscar Bravo, tráfego avistado, livre pouso pista 17, vento 150 graus, 79. Oscar Bravo. 2780, a sua identificação, vai na proa de TAP, reposta em ideal de descida para a chegada da Mari. Vamos em TAP, azul 2780, vou trair ideal de descida. Alfa, prossiga. Representa Valente Estrela, Paraná, Superior. Ok, Sargento Bravo, prossegue nas proximidades da final da 1-0, tem... Então, assim, está presente, tem condições de cruzar de imediato a final da 1-0? Está presente, mas no grau está 1-0 imediato. Então, de imediato autorizado, tem uma aeronave agora 11 milhas do final. Sangue Zé Brava agilizando o cruzamento da final da 1-0. Curtiu, esperando o grau, está no grau. Dael, Leda, ótimo, intercepta a Pendulum 1-0. Após decolagem, curva direita. Aciona 5051 no 119.36 do controle. Olha, de 12 horas, rumo oposto. 1-8 milhas em subida para 1 centena, tipo um Charlie 402. Deixando o B7 aqui já. São 44, cruzando agora o eixo da final da 1-0, não interfere com a aproximação, mas autorização. Pessoal, monitorando, trago 1-8 lá. Copiado, Juliette, estamos no plano ICR cancelado, 1-2-3-7, sob condições de usuário para 065, repórter atingindo, Juliette, estamos no Lula. Vai acordar, Juliette, estamos no Lula. 2780, reautorizado, descida nível de voo 070. Reautorizado 070, azul 2780. Fica com o Júlio, meu irmão. Repórter, olha só, eu tô em Zebravo. Uno 184, tráfego superado, cheque trem, livre com suspensão a zero, ventuna 40 graus, 8 nós. Quatro. 3 horas e 30, alterna Galeão. A Tocha não responde na Infraero, ao que parece, a Infraero não poderia dar apoio ao funcionamento na base, só aguardando o retorno, o outro vai ficar bravo. Quase confirmando o livre pouso 1-0, ventana 40 graus, 7 nós. Livre pouso, 1-1-1-8-4. Chadeira, prossiga. O 621, na sua identificação, desça 4 mil pés, via chegada bom, se ajuste 1-0-1-5. Brasileiro, já nossa parte para remetida, sangue de Bravo. Azul 2780, reautorizado, descida nível de voo 050. 050, azul 2780. B859, chame Recife na frequência 128, decimal 8. 1288, trans 3859, bom dia, obrigado. Ok, Sandy é bravo, corte agora os 4-0. Gente. 3.090, quanto mais? Sam 3663, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantém, Sam 3663. Mike é com Oscar, prossiga. Confirme POB ou Mike é com Oscar? 1-1-8-4, seu solo 4-1, direita solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, 1-1-8-4, boa. 3, decolagem 1-0, vento 140 graus, 7 nós. Vai inicial 1-0, santo 3663. Alô, 1-8-4, prossegue Bialfa, Juliette, para 04, no pátio principal. Alfa, Juliette, posição 04, 1-8-4. Oeste, Salvador, autorizado livrar a frequência do controle para serviço de informação de voo e alerta, Recife, 125 decimal 1. 125 decimal 1, direto ao Angolê. Do 2780, é autorizado descida 2.000 pés, livre da restrição de TAP, ajuste 1-0-1-5, autorizado final do procedimento ILF, XUY, pista 10. Reporte no curso localizador. Azul 2780, copiou o controle? Chamou 2780, Azul? Afirmativo, 2780, desça 2.000 pés, livre da restrição de TAP, ajuste 1-0-1-5. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray pista 10, reporte no curso do localizador. 1-0-1-5, descendo para 2.000 pés, morando a prioridade, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, reportará o localizador azul 2780. Bom fim de semana. Igualmente. Bom dia. Bono 68, bom dia, sua identificação, desça nível de voo 050. Por hoje, Mari para a chegada Mari, confirme sua velocidade indicada. 050, Mari para a chegada Mari, 329. A gente inicia a redução 2509, número 3 na aproximação. 250, redução 642.